kas tas pēc es tu prahindie tu duki salvači tu duki tive receba aqui Senhor meu perfume minhas lágrimas que vão cair basta olhar no teu rosto fui perdoada logo que te vi todos os meus tesouros vou derramar diante de ti aos pés do meu amado yeah. Yeah. E aos teus pés estou pra render tudo que eu sou a ti receba aqui Senhor o meu perfume minhas lágrimas que vão cair basta olhar no teu rosto fui perdoada logo que te vi todos os meus tesouros vou derramar diante de ti aos pés do meu amado eu quebro meu vaso eu quebro meu vaso aos teus pés ei. Importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso aos teus pés quantas vezes forem necessárias, Deus. Eu quebro meu vaso. Eu quebro. Eu quebro. importa o que irá custar de mim. Eu quebraria todas as vezes, Deus, pois eu não posso viver sem tua presença. Eu não posso viver sem tua presença. Você é o que eu tenho de melhor em mim. Sinto o cheiro da minha adoração.